284, táxi via Juliette, portão número 9. Juliette, portão 9, 284. Da web, reduza 210. Já reduzido, passando agora 215. Ok. Sabe, pode prosseguir descendo, senhor? 3.000 com o 0 no 5. 3.000, bem-vindo. O 35218, corrijo o altímetro para o 0 no 5. No 0 no 5. Está livre de alerta? Equipe 5218, ciente passando o dono, completa LS, torre 118-612. 118-612, obrigado. Torre Salvador, trip 5218, aproximação final, já visual com a pista, 9 milhas. Estabilizado 2000, reduzido já. Para 1-8. Eu com o trem checado. 7. Meia, boa noite, Tango de Bravo. Gente. Alô? Está travado, 5218. É, 5218, livre pouso. Pistão no zero, vento 090 graus com 09 nós. 7. Grounded, report now, 0-2-2, request 1-1, request pushback and Thank you. 6728, completa final, chame a torre 18-6 até o bom posto. 18-6, boa noite. Tá. 3603 com a Victor, boa noite. Boa noite, 3603, prossiga. É, nível pra nós, Guarulhos, 360, posição nossa é a 612. Temos o 340 pré-aprovado, aceita? Aceito. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Pesolu 16, saída da El Leda Bridge. Decola 10, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 5161, no coteja. 340 aprovado para Guarulhos, na Pesolu 16. Saída será da El Leda Bridge. Controle opera 1208, 5161. Cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Chamaremos. Ciclo 218 no solo de 29, chama ano 21 decimal 9, solo, boa noite. Direita, você vai chamar solo 219, grato, boa noite. Solo Salvador, boa noite, 35218. 5218, táxi via Alfa, reportante da Juliette. Via Alfa, vai reportante da Juliette, 5218. Guarulhos, nível 360, via Pesolu 16, saída da El Leda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 5165, coteja. Cotejamento correto, chama para pushback acionamento. 8 35218, táxi via Juliette, 13 da remota. Então vai ingressar, via Juliette. 35218. Web 6728, no solo 32, à direita, chama o solo 121, decimal 9, boa noite. 219, boa noite. Solo, boa noite, Web 6728, livrando sua escuta. Boa noite, 6728, táxi via Alfa, reportante da Juliette. Alto reportante da Juliette, 6728. só confirmando, é Dael Leda Bridge Obitelli. Dael Leda Bridge, após Bridge, Upper Zulu 16. Confirma o Neo, a posição após Upper Zulu 16, vai até que posição? Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, após DCT Tribe. Na Alfa, se aproximando da Juliette, Web 6728. Taxi via Juliette, portão número 4. Juliette 4, 6728. Ground and Portugal, Zero to Zero, request taxi. 28-1015, clear for taxi, report passing gate number 6. Taxi approved, report the beam 76, unit 1015, Portugal, Zero to Zero. Brasília, 380, o senhor podia adiantar a saída? Já temos o seu plano pré-aprovado no nível 360, aceita? Autorizado Brasília, nível 360, via Upper Zulu 17, saída Arbor, Elefa, Ofito. Decolada 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5163, coteja. 5, informe no localizador. Duna 2000 pés, 1015-3662, informa lá. Repapo do Luno 7, com curva direita após 105.8, Duna 63, transporte. Protegimento correto, chama para pushback, acionamento. Solo da 3603, está na posição 612, pushback e acionamento. Gente, aguarde para o pushback, acionamento 3603. Está aguardando. Portugal 022, taxi via Indian Alpha, holding short call tower 118.6, have a good flight. Indian Alpha, holding short runway 10, by tower 118.6, Portugal 022, 118.6. Autorizado, chama para o táxi. Chamada táxi 3603. Tower, boa noite. É Portugal 022, approaching holding point 10, ready for departure. Portugal 022, cleared line up and take off runway 10. The wind is 120 degrees with 07 knots. Cleared line up runway 10 in Portugal 022. Hey, Matthew. Controle Salvador, muito boa noite, Chanel 62, 12, informação Victor. Boa noite, Chanel 6212, identifique, desça para 3 mil pés, o ajuste no 095, autorizado pelo Diduna. 3 mil, score é 1014, falou 1013. 1015 na Pro Diduna. 1015 na Pro Diduna, obrigado. Alô, Azul 4070, identifique, desça para 4 mil pés, chega na Mari, o ajuste no 095, seu número 3 na aproximação. Para 4 mil pés, no 095. To airborne at 42, call 120.8 and have a good flight and good night. 120.8, obrigado, boa noite, Portugal 022. Boa noite. Control, boa noite, Portugal 022, airborne runway 1-5. Boa noite, Portugal 022, with the contact, climb level 370, um pouco de passo. Airplane level 370, pouca de impacto, em Portugal 022. O táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1-1-8, decimal 6, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera com a torre 186, obrigado. boa noite, TAM 3603, ponto de espera pronto. Boa noite, 3603, autorizado a linha redecolar, pistão no 0, vento 1, 20 graus com 08 nós. Alinhar e decolar, TAM 3603. Salvador, muito boa noite, é o TAM 3858. Boa noite, TAM 3858, identifique, chegada a mar e desça para 5 mil pés ou ajuste no 0 no 5. 5 mil no 0 no 5. No livro de decolagem 303, né? Presente. Ok, certo. 362, completa aproximação, chame a torre 18-6, tem bom pouso. 18-6, 3-6-2. Oi, Salvador, boa noite, 3-6-2. Estabilizado no localizador. Boa noite, 3-6-2, repórter externo. Repórter, 3-6-2. Na 6212, está livre a final ILS, informe no localizador. Formará localizador, 6212. TAM 3603, decolado aos 47, controle 120.8, bom voo. 308, uma boa noite. Dia Bravo, prossiga. Controle, boa noite, TAM 3603. Plano externo, 3662, baixado e travado. 3662, livre pouso não no 0, vento 1 no 0 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 5. Livre pouso, TAM 3662. Hotel Salvador, 5216, boa noite. 5216, boa noite, aguarde qual era a carga. Aguarde, 216. Manda um abraço na fora do solo. Vente vento 100 graus com 7 nós, altímetro 10 no 5, reporte solo controlado. Passarela controlada, tango de abraço. São 3662, solo 50, livre à direita, solo 121, decimal 9. Livre à direita, 219, 3662. Azul 4070, está reautorizado via para 2000, vai seguir como número 2, à sua frente temos um Airbus 318 da Oceanet. Autorizado via para 2000, 4070. Então 3858, desça via para 3000.